Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Bom dia, meus amados irmãos. Quero cumprimentar a todos com a paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos dando início à nossa programação nessa quarta-feira com o texto bíblico de 2 Coríntios, capítulo 5 e verso 17. Esta semana nós estamos como brasileiros, como os gaúchos e como os erechinenses de luto. A nossa alma, o nosso coração, ele está ferido por essa tragédia que aconteceu na cidade de Santa Maria e que abalou o mundo. E nós, como igreja, desde o primeiro momento que tivemos conhecimento dessas tragédias, nós estivemos reunidos com o povo de Deus e orando, buscando de Deus o consolo para o coração dessas famílias e desses amigos que perderam os seus entes queridos. Eu penso que para todos nós é um momento de reflexão, é um momento de estarmos percebidos de que essa vida, ela é tão tênue, é rápida, um passo, e nós estamos numa outra eternidade, e nós precisamos, de forma muito sábia, vivermos dia a dia, vivermos de forma que possamos alcançar a vida eterna com Cristo. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Antes de ministrar a palavra de Deus, eu quero convidá-los para logo mais à noite, em nosso templo, nós estaremos iniciando uma nova fase nos cultos de quarta-feira, orando em favor da família e trazendo também reflexões a respeito do dia a dia familiar. Então, hoje à noite, você que tem problemas de ordem familiar, seja no teu casamento, seja na área financeira, problemas com teus filhos, seja eles na droga, na certa vida de desvirtuamento daquilo que você ensinou, se ele não pode vir, você venha mãe, venha pai, entre o ano de 2013 fazendo um projeto novo para o teu lar. Eu tenho certeza que Deus vai abençoá-lo e abençoá-la. Numa vila morava certo homem que era considerado a pessoa mais corrupta daquela região. Ele sabia aproveitar todas as ocasiões para delas tirar vantagens, enganando a todos os seus vizinhos. Todos temiam fazer negócio com aquele cidadão. Costumava cortar madeira e que ele vendia na sua vizinhança, mas sempre faltava na medida todas as reclamações que eram feitas a ele, eram inúteis. Certo dia, uma notícia inesperada se espalhou na vila de que aquele lenhador, um pecador contumaz, tinha se convertido numa campanha de evangelização em que passou na cidade, na vila, e ele confessou os seus pecados e começou uma nova vida com Jesus. Ninguém queria acreditar nessa notícia, pois acharam que este homem estava fora do alcance da graça de Deus. Enquanto um grupo de homens estavam discutindo a conversão do lenhador, uma outra pessoa retirou-se despercebidamente, logo voltou correndo e exclamou: "Vizinhos, é verdade, o homem se converteu ontem à noite." E aí veio a interpelação: "Como você sabe que ele realmente se converteu, você falou com ele? Ele disse, não. Eu medi a madeira que ele cortou hoje. E esta medida está certa. Enquanto na de ontem faltava. Este testemunho convenceu a todos que o conheciam. Uma mudança no comportamento do indivíduo é tão radical e só poderia acontecer numa pessoa transformada por Deus. Um ditado usado por alguém diz o seguinte: se uma pessoa se converter a Jesus de verdade, até o seu gatinho, que era chutado, que era xingado, e o cachorro, que muitas vezes sofria maus tratos, vão perceber que o seu dono nasceu de novo. Por isso é que eu fiz leitura, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Você já foi transformado por Jesus em nova criatura? Você já aceitou Jesus como teu Salvador? Você já vive em comunhão com Ele e está com essa transformação na tua alma, no teu sentimento, nas tuas atitudes, nos teus negócios? Se você é nascido de Deus, haverá fruto digno de um novo nascimento. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti. Neste momento, vamos orar com você. Soberano Deus e Pai, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E nós sabemos, ó Pai, que Tu és aquele que veio transformar a vida do ser humano. E nesta manhã, quando nós trouxemos esse relato desse lenhador, que era um homem ímpio, perverso, mas que após a sua conversão, houve mudança de vida. E eu te sou grato, porque o Evangelho transforma o homem por dentro, no sentimento, na alma. Ele não troca só a roupagem exterior, ele coloca algo novo dentro do ser humano. Nós te louvamos por essa operação do Espírito Santo, pela atuação dele. E nesta hora, onde quer que haja alguém que nos ouça, ou que nos ouve, possa ser tocado a compreender que a salvação é progressiva, ela exige arrependimento, mudança de vida, ó Deus, e frutos que realmente apareçam, a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Nós oramos pelos enfermos, abençoe aquelas pessoas que estão hospitalizadas, desenganadas pelos médicos, ó Deus, e todos aqueles que estão enfermos, os idosos, aqueles que estão nas clínicas, nos asilos, Senhor, socorre-os pelo poder do Teu nome, agora e sempre. Amém e amém.